mãos no chão. Mal se vê pela luz das estrelas que ao redor as ovelhas estão. De repente um clarão tudo envolve, quando lá das alturas dos céus desce um anjo fugente de glória, cantando em louvor de Deus. No primeiro Natal, eis que um anjo gloriosa mensagem nos traz. Glória a Deus nas alturas, na terra acordo e paz. Boas novas alegres vos trago, em Belém Jesus Cristo nasceu. Logo após lindo coro de anjos aparece cantando no céu. Hoje a mais tão bendita mensagem aos ouvidos de todos soou. Let's go.